Doce Balanço. A banda, Meu Coração, Sala Almirante. A música é uma das grandes contribuições do Brasil para a humanidade e, por isso, é a linguagem artística escolhida como temática para um andar inteiro nesse museu. Na experiência A Banda, instrumentos flutuam no vão do edifício. Piano, violões, bandolim formam uma instalação artística inédita. Na Sala Almirante, o público poderá desfrutar de uma seleção dos melhores intérpretes do choro, conhecer a história do samba, descobrir a importância do Almirante, o fundador do acervo do MIS, e se divertir com uma animação sobre a Rádio Nacional. Do lado de fora, o visitante também poderá se emocionar com os momentos icônicos do rádio. E aqueles mais apaixonados terão à sua disposição mais de 20 horas de conteúdos originais da Rádio Nacional. A experiência Meu Coração homenageia nosso maior maestro, Villa-Lobos, e mostra ao visitante como a concentração de energia contida em diferentes gêneros e estilos musicais levou ao surgimento da bossa nova. Além da cabine principal dedicada a ela, o visitante também poderá ouvir as canções mais emblemáticas da música popular brasileira.